E eu queria que a gente lesse Salmo 91. Eu queria dar mais um exemplo. Esse pastor nigeriano, ele fala assim: o seu carro pode ser o seu veículo, né? Pode ser excelente. Não interessa a potência do seu carro. Se ele não for guiado pelo Espírito Santo de Deus, vai te levar para o lugar errado. Nós, às vezes, podemos nos ver como um Fusquinha ou como um. Fala um carro aí. Uma Ferrari. Obrigado, Marília. Mas a Ferrari ou o Fusquinha, se não for conduzido pelo Espírito Santo de Deus, não vai te levar para o lugar certo. Então, não importa o veículo, mas importa o condutor. Vira para o seu irmão e fala: o seu condutor precisa ser o Espírito Santo. Se não for, você está numa fria. Salmo 91 diz assim. Vamos seguindo aí até o final. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Nós estamos falando sobre conhecer o Senhor. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartuá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Aleluia! Aqui nós vemos que o Senhor fará isso tudo, mas é porque o salmista diz que fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Isso fala de intimidade. Fala também que porque ele conhece o meu nome, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Qual que é a salvação para você e para mim, meu irmão? Conhecer o Senhor em profundidade. Conhecer o Senhor nos leva para um lugar seguro, um lugar de segurança. Sem conhecer o Senhor, nós estamos à mercê daquilo que possa acontecer. Com o Senhor, não. Ele vai te acolher, ele vai cuidar, ele vai cobrir você com as suas penas e vai te dar um lugar seguro para a sua habitação. Jeremias 33, 3. Diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós estamos falando que Deus é um Deus que ouve, é um Deus que vê. O Senhor vai te responder. Ele diz: clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te ensinar e te revelar aquilo que você não sabe. E no mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos de revelação do Senhor para aquilo que nós não sabemos. E só eu que tenho coisas aqui que eu não sei, que eu falo: Senhor, o Senhor precisa me falar o que é para fazer, eu não sei. Quantos aqui já passaram por isso? Deus, eu não sei. Mas o Senhor fala: clama a mim e eu vou te responder e vou te anunciar aquilo que você não sabe, e é isso que eu quero. Eu quero saber aquilo que eu não sei. E o Senhor é esse Deus que se preocupa em nos responder. Na última aula com os adolescentes, a gente falou sobre alguns nomes de Deus. Eu estava ensinando para eles sobre como orar. Nós estudamos sobre oração. E o Pai Nosso é um roteiro de oração. E a gente estava, quando chegou na santificado seja o teu nome, nós falamos de alguns nomes de Deus. Eu vou citar alguns para vocês aqui agora. E enquanto eu vou citando, eu quero que você pense em algo sobre Deus que é marcante na sua vida. Alguma coisa de Deus que é marcante. Por exemplo, Jeová Shammah, Deus está presente comigo. Jeová Raá, Deus é o meu pastor. Jeová Jirê, Deus é o meu provedor. Jeová Rafá, Deus é a minha cura. Jeová Tseknu, é assim que fala? Deus é a minha justiça. Jeová Shalom, Deus é a minha paz. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. E você, pode levantar agora do seu lugar. Eu queria que quem pudesse levantasse e falasse alto, quem é o Senhor para você? Ou alguma característica de Deus que é forte, que você quer agora levantar e falar com ousadia. Amém. O governo está sobre os seus ombros. Ele é maravilhoso. Quem mais vai falar? Amém. Conselheiro, Deus forte. Senhor é meu médico. Pai da eternidade. Amém, sua bandeira. Jeré, sua provisão, Deus de provisão. Senhor dos senhores. Príncipe da paz, rei dos reis, todo poderoso. Socorro bem presente na angústia. Rocha eterna. Alto refúgio. Que mais, irmãos? Nossa fortaleza, Deus justo. Minha salvação. Todo-Poderoso, torre forte, meu refúgio, minha alegria, meu libertador, alfa e ômega, princípio e fim, Deus fiel, Deus de amor, Deus do impossível, estrela da manhã, Senhor dos exércitos, raiz de Davi, Príncipe da paz, leão da tribo de Judá, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente, sabe tudo, alfa e ômega, nos conhece profundamente. A minha segurança, o grande eu sou, pedra angular, fonte da nossa fé, ressurreto, luz do mundo. Sal da terra, a nossa fortaleza, a vida, maravilhoso, grande eu sou, justo juiz, nosso advogado, amém? Sumo sacerdote, Cordeiro Santo de Deus. Você pode levantar agora dessa cadeira, levantar a mesa e falar aleluia. Aleluia, aleluia por esse Deus. Lá no Chile eu aprendi uma coisa tremenda. Esse pastor nigeriano falou assim, você sabe o que significa aleluia? Quando você fala aleluia, é uma maneira de dizer a Deus que você está contente que Ele seja o seu Deus. Você pode falar um aleluia agora? Aleluia. Eu falei que eu nunca mais vou esquecer isso que eu ouvi. E toda vez que eu falar aleluia agora, eu vou falar com toda a minha força. Porque é uma maneira de dizer a Deus que eu estou alegre por Ele ser o meu Deus. Aleluia? Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Deus é um Deus de amor eterno. Que nos amou quando a gente ainda era pecador e não poupou o seu próprio filho. Número um, você precisa conhecer o Deus que você serve. Número dois, você precisa conhecer a você mesmo. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos conhecer quem somos. Você é único para Deus. Mais do que isso, você foi dotado de dons, habilidades, especialmente planejados para você. Nós precisamos conhecer o nosso potencial em Deus. Deus quer nos usar. E o que Deus quer fazer através da sua vida, Ele vai ter que fazer através da sua vida. Ele não vai poder fazer o que Ele preparou para fazer através de você, Jacira, através de outra pessoa. Vai ter que fluir de você. Porque Deus não nos criou por acaso. Senão Ele não tinha te formado. Se Ele não tivesse um propósito com a sua vida, Ele não tinha te criado. Para que Ele ia deixar você nascer se Ele não tivesse um propósito com a sua vida? E Deus deu a cada um habilidades e dons específicos. Se você parar para pensar que não tem ninguém nesse mundo igual ao outro, Deus não criou clones, Deus não criou pessoas iguais. Deus te criou do jeitinho que você é, e Ele tem um propósito na sua vida do jeitinho que Ele te criou. Não queira ser igual a ninguém, porque Deus te criou desse jeito. Mas queira usar todo o seu potencial, tudo que Deus deu, para a glória dEle, do jeitinho que Ele te deu. A nossa função nessa terra, nós precisamos conhecer. Nós precisamos de revelação da nossa função do reino. Isso todos nós precisamos ter. Você precisa conhecer o Deus que você serve, você precisa ter uma revelação que vem direto do trono de Deus sobre a sua função no reino. Porque você tem uma função. Se você acha que você não tem, hoje eu estou aqui para dizer que você tem. Fala para o seu irmão, você tem uma função no reino. Se você achava que era só eu, fala com ele assim, se você achava que só eu que tinha, deixa eu te contar, você tem uma função. E se você, irmão, não exercer a função que Deus deu a você, vai ficar faltando alguma coisa a ser feita. Sabia? Porque nós somos corpo e membros uns dos outros. E se a mão ou o dedinho não estiver fazendo o que ele tem que fazer, vai ficar faltando alguma coisa para ser feita. Não ache que o seu irmão do lado é que vai fazer o que você que tem que fazer. Viu, irmão? O que você tem que fazer é você que tem que fazer. Não pense que o seu irmão vai resolver o seu irmão ir lá e fazer. Não vai. Porque eu fiquei imaginando assim, no nosso corpo, né? Eu fiquei imaginando a nossa mão e eu falei, imagina que essa mão aqui tem... Quantas pessoas no mundo hoje? Quantos bilhões, mais ou menos? Quem sabe? Uns 6 bilhões? Então, imagina um corpo do pescoço para baixo formado de 6 bilhões de pessoas. Eu fiquei imaginando assim mesmo. Aí eu fiquei imaginando, se na mão umas 100 milhões pararem de fazer... Eu fiquei imaginando a mão cheia de buraquinho, sabe? Onde está faltando a pessoa fazer o que ela tem que fazer? Não vai dar para exercer a função nossa como igreja. Por isso a igreja hoje ainda não está naquele, né, no momento de glória em que as pessoas querem se juntar e, na palavra diz, quando a gente for um, o que vai acontecer? Faz-nos um para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Por que talvez hoje o mundo não sabe? Porque imagina um corpo cheio de buraco. Não funciona. O corpo tem que ser visto de uma forma inteira. E você tem uma função. E a sua função, ela é importante, não importa em que lugar do corpo você está. A sua função, ela é importante. E Deus te capacitou para fazer a sua função. Não queira fazer a função do outro. Não queira uma capacidade que Deus não te deu. Não queira fazer o que você gostaria, faça o que Deus te projetou para fazer. Vocês já viram aqueles equipamentos que você projeta para fazer uma coisa, mas você quer usar para fazer outra? Não funciona. Se eu for fazer uma massa de pão no liquidificador fraco, o que vai acontecer? Não dá, gente, agarra. Não funciona. Não vá fazer o que Deus não te chamou para fazer. Agora, na hora que você pegar o instrumento certo e utilizar da maneira correta, que bom pão será? Ou que bom, boa vitamina, né? Vá fazer o que Deus te mandou fazer. Mas eu não sei, hoje é dia de Deus trazer revelação sobre a sua vida, de qual a sua função no corpo. Hoje eu estou aqui para dizer, você tem uma função e você precisa saber qual é. Você precisa saber. É uma questão de vida ou morte. Ou você vai fazer um bolo ruim ou um pão horrível, não vai sair nada, ou nada vai dar certo na sua vida mesmo. Por quê? Não está fazendo aquilo que Deus te criou para fazer. Vamos ler no versículo 17 e 18? Não, 18 e 19. A continuação daquele que a gente estava lendo de Mateus 16. Eu acho muito tremenda, porque assim que nós conhecemos o Deus que temos, temos uma revelação de quem é Deus, que foi o que aconteceu com Pedro. Que ele vira para Jesus e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele teve entendimento de quem era Jesus. E Jesus fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Essa revelação de quem é Jesus veio sobre ele. Imediatamente, vem de Deus. Você agora sabe quem eu sou? Sei. Então agora eu vou dizer quem você é no reino. Qual a sua função? Imediatamente após, Jesus fala assim, no versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro. Primeiro ele escutou o quê? Ele teve uma revelação de quem era Jesus. Aí Jesus vira para ele e fala, pois agora eu que vou te falar, pois também eu te digo, você me diz quem eu sou, agora eu te digo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus. E o que desligares na terra, será desligado no céu. Aleluia! Deus não quer cópias. Deus fez cada um especial. E nós temos que aprender o nosso valor para Deus. Quando você tiver revelação de Deus, de qual a sua função no reino, e quem é você no reino, meu irmão, você não tem noção do que pode acontecer. Porque quando você recebe essa revelação, e você entende a sua função, Deus te entrega o quê? As chaves, e ele fala, agora o que você ligar será ligado. O que você desligar será desligado. Manassés e Jalice, como igreja, nós ligamos a cura da Manuela. Amém? Nós concordamos, pode demorar o tempo que for, nós cremos que ela será curada. E como igreja, nós profetizamos. Amém. E declaramos que ligamos a cura da Manuela completa. E a palavra do Senhor diz que o que a gente ligar nessa terra será ligado no céu. E o que for desligado, será desligado no céu. Você recebe esse poder nas suas mãos. Léo, você e a sua casa servirão ao Senhor. E nós, como igreja, ligamos isso agora. A sua esposa virá. Esse lugarzinho vazio é dela. Deus, nós profetizamos ela ali, ó, ao lado do Léo. E nós, como igreja, ligamos isso. Amém? Amém. Amém.